Eu sou a luz e em ti quero brilhar. Também sou a vida, quero te ajudar. Sou o bom pastor, pra de tudo te guardar. E jamais a sorte tu andarás. Eu sou o caminho, o princípio e o fim. Eu sou o pão e a videira verdadeira. Sou verdade e jamais vou te enganar. Também sou a porta, a ressurreição. Sou a solução que meu Pai te enviou. Tudo que eu sou é pra te salvar. Em teu coração queres, deixa eu entrar, para que o plano de meu Pai possa então se confirmar. Pois sou a solução de todo teu viver. Eu sou a solução pra todo teu sofrer. Eu sou Jesus, eu sou Jesus, sou o Salvador. Queres, deixa eu entrar, para que o plano de meu Pai possa então se confirmar. Pois sou a solução de todo o teu viver. Eu sou a solução pra todo o teu sofrer. Eu sou Jesus, sou o Salvador. Eu sou Jesus, sou o Salvador.